Viver em crise é viver em crise. Tem muita gente que na crise fica chorando aí, achando que o mundo acabou. Né? Mas a crise, para nós aqui em Foz do Iguaçu, certamente vai ser um momento muito interessante, muito importante. Nós vamos receber muitos turistas, nós vamos melhorar o nosso atendimento, como já está acontecendo, nós vamos ampliar as nossas ofertas como estão realmente já em andamento. É previsto já a inauguração de um segundo grande shopping na cidade. Está previsto a abertura de uma área de comércio livre na cidade. Já existe, não, já está assinada, né, uma carteira de passagem entre Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, na Argentina, sem que haja necessidade, para os residentes da cidade, evidente, de qualquer outro tipo de controle. Tudo isso somado quer dizer que a cidade começa a ampliar o seu setor de turismo, deve ampliar muito mais em função da crise, porque a crise exige novas formas de agir, exige criatividade, coragem para fazer novas coisas, ousadia, e isso nós temos mais ou menos de sobra. Não é só Foz do Iguaçu, mas também as nossas vizinhas Porto Iguaçu e Cidade Leste, que começam a mudar completamente o seu perfil. Aqui vai surgir um grande polo de comércio e de turismo internacional muito difícil de ser encontrado em qualquer outra parte do planeta, graças ao que está sendo proposto, ao que está sendo realizado dentro dessa concepção da globalização.